direção Itapem. 060, direto Itapem, trip 5240, obrigado. Azul 4076, na escuta. Afirmo, bom dia, cruzamos 200 por 170, 250 nós. Ok, quando possível, inicie a redução para 229, seu número 5 na aproximação, descendo agora até o 070. Descendo 70, 229, início da sequência 4076. 63. Gente, inicialmente mantém o ponto de espera, o trip 5486. O Mike, Papa Mike, avistou algum balizador no 45? Controle Salvador Azul 4463. Céu, está sendo liberado, posição 02. Vai lá, não. Eu mantenho 180 na Dael, o azul 4463. Pouso, pistão no 7, 140 graus, 13 nós. Pouso, pistão no 7, então. Para 180 nós, 1754, permanece a redução do nível 060. Esse mantém até 3 mil pés, 1754. Reduzindo e descendo para 180 para 3 mil pés, ou 1754. Trip 5486, alinhar e manter cabeceiro no zero. Web 5728, decola os 23, controle 120, decimal 8, bombou. Controle 208, bom dia, vai trabalhar 5728. Né? 240. Na escuta, 5240. Qual é o pedido indicado, por gentileza? 220 no momento, 5240. 220, tem condições de incrementar para 250? Afirmo, 245. Afirmativo, 245 na proa de Duna, o trip 5240. Proa de Duna, 5240. Controle Salvador, boa tarde, o FGF 5728, decolado, passa 4200. Aguarde, gol 941. 941, sim. Velocidade indicada. É, 250. Sente, mantenha 250, informe quando necessário para a redução. Ok, 250 nós, vai reduzir, vai iniciar a redução a partir de 10 milhas de dono. Sente. O objeto 5728, contato radar, submeteu 350 na saída pouca. 350, saída pouca, o objeto 5728. Meia ingresso, função 02, observando a liberação do 02 da companhia. Observando o tráfego. Esquerda na proa 020, limitado pelo curso do localizador. 76, proa 20, limitado pelo curso do localizador. Estabilizou no localizador que está visto, é 6723. 6723, torre 1862, vão pôr. Obrigado. 3, controle 120, decimal 8, torre 1186. Distrito 724, 076. 5240 da trip, só tem condição de incrementar a razão de descido? Afirma 5240. Isso para 3 mil pés. Descendo para 3 mil pés, 5240, incrementando. 6723, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Chamarei Simbra, baixo travado, está a 2 mil. Aumenta. curva à esquerda, proa 020, proa 20. Esquerda 020, 5240. O pouso da aeronave da Webjet. Mantém o ponto de espera, o TAM 3895. Oi. Afirmativo, resposta brisada. Serra, boa tarde, livre acionar, estima pronto para o táxi. Da Trip, reassuma na proa de Dona 5240, resposta brisada. Proa de Dona, repartimento estabilizado 5240. Voo 941, 2000 pés, resposta brisada. 2021, reportará estabilizado. Voo 941. Salvador 5728. 5728, prossiga. Pedro Evaro Aracaju. Negativo, mantém a escuta do controle na saída pública. Certo, solicita a coordenação Rodolfo Fox 018. Aguarde. É. Tio, acaba de passar o cimbra. Autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 10 nós, web 6723. Vente, livre pouso pistão no zero, web. 50, mantendo ainda presente proa, e aguardando a reassumir na proa de Dona. 10:50, mantendo a proa, aguardando a proa de Dona, 1407. Bom, 754, torre 18,6, bom pouso. 86, obrigado. Controle é o 35486 na mão. 5486, da Trip, contato na decolagem, voo 200. 200-5486. Azul 4463, chame torre, hoje a gente chame o centro em 1251, alternativa 133-25. 251-3325, chama o centro azul 4463. Controle, é o 35486. 35486, controle, prossiga. Poderia estar livre da restrição de altitude na saída? Sem restrição. Sem restrição, 5486, obrigado. 5728 da Webjet, Romeu Fox 018 autorizado, Recife agora em 12685. Romeu Fox 018, Recife em 12685, Webjet 5720, bom dia, obrigado. Bom dia. 4076, vai manter a presente proa por mais 8 milhas após reassumir na proa de Duna, descendo para 3 mil pés. Mais 8 milhas após proa de Duna, descendo para 3 mil, a sua quase 0,5. Salvador, voo 974, Nacional IAEA Century, baixada lá. Voo 754, bom dia. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Sete, autorizado, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, quilo Quebec Serra. Um, 0 2 1. 6723, solo aos 29, direita na Eco, chama o solo 121-9. 219, boa. Quatro, 076, fui na proa 060 para interceptar o localizador, informe estabilizado. Proa 060 para o localizador, chamarei estabilizado, 4076. Bom dia. Dior 723, taxi livre Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 4, F6723. 3895, visual com Boeing, final dando 0. Após a passagem do Boeing da Gol, alinhar e manter, cabeceira 1-0, TAM 3895. Objeto 5728, chama o centro Recife, no 2085, ao término 2545. 276741, estamos com 095 a bordo, 4 horas e 3, alterando o Confins, pronto para táxi. 240. Controle Santana 3204, passando para Bog, descendo para 0-0, pode voar, está? Autorizado. Pátio Índia e Alfa, 286, Torre, título 02-197-6741. 41, no passa a duna, completo final, chame 2, é 18, decimal, meia dúzia. 18,6, obrigado. Estabilizando aí, aliás, azul 4076. Azul 4076, 2000 pés. Autorizado. Confirma a velocidade indicada? 210 agora. Projeto laser 170 nós, o tráfego precede um Alfa Tango 72. Ok, vamos reduzir, passe a 76. Controle trip 5486. Trip 5486, prossiga. Poderia voar da presente Lençóis, o 5486? Qual é o perfil da saída agora? 5486. Segundo decimal 9. 219, vai chamar. 03, prossiga. Kilo Quebec Serra autorizado a decolagem de imediato, vento 140 graus, 10 nós. Da 3895 autorizado a decolagem da 10, vento 140 graus, 10 nós. E o Quebec Serra decola aos 33, ingressa corredor Shell no 1000 pés. Chama o controle 1208, tem um bom voo. E o Quebec Serra? 208, graças. 5240, estabilizado. 5240, passador no completo final, chame 2, 118,6. 118,6, grato pela penetração. Bom trabalho. Controle, Kilo Quebec Serra. 0. Livre posto, pistão no 0, voo 941. Olha, Salvador. Papai Tango, Kilo Quebec Serra. 5240. Trip 5240, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gente, aguarda pista livre, 5240. Dan 3895, decola os 341208 agora o controle e tem um bom voo. Obrigado. Como é que você abre o pé de corrido, achei na escuta? Autoriza 045. Direto, estou autorizado, subindo inicialmente a 2500 pés. Inicialmente 2.500, Kilo Quebec Serra. Bom dia, 3895. Centro, 1251, alterno 3325. E a gente mantém o ponto de espera da 10-6741. Deu 3895, contato radar, submeteu 340, saída da EL. 340, pode voar direto da EL? Autorizado. Uno 941 no solo aos 35, direita 121, décima 9. Direita 9. Confirmando baixada travada? Afirma, baixada travada, 5240. Cliente autorizado, pouso, pista 10, vento 150 graus, 10 nós, trip 5240. Livre, pouso, pista 10, 5240. Salvador, Gono 941, não lembrou. E agora o patrão no táxi Alfa, pode Juliette, portão 62, né? Alfa, Juliette, para o 62. Por gentileza, pode arrumar o vento? Tô treto? 150 graus com 10 nós. Com 10 nós, grato 5240. Web 6741 visual com ATR na curta final da 10. Após a passagem do ATR, agilizando manobras, alinha e mantém o cabeceiro 10. No solo aos 38, direita 121 no décimo 9. Direita 129, 52, 40. Eita. 2 mil pés, 3204. Pode descer direto, né? 2 mil, né? O quê? Pode descer direto pra 2 mil, né? Afirmativo. Doe a guarda, pista livre, 407. Cruze Alfa, Kilo, ingresso parte 3, posição 04 do parte 3. Sente, 352, 40, vai cruzar. Web 6741, livre a decolagem da 10, 150 graus, 10 nós. Da decolagem, 6743, 150. Tem o meu Fox Lima, bateia 500 pés, arrivo visual, ajuste de última entre 1021, voando rotatória, informe a 10 milhas, não tenho contato com a aeronave. Informe a 10 milhas, Fox Lima. 5486, chame o 106 na frequência, 12. 88 Alterno 260. Ponte, tem a Bravo Bravo Hotel, Party Level 400. And via Upper Zulu 10, until Bridge Position, Bravo Romeo India Delta Echo Position. After that, intercept Upper Zulu 16, Departure Runway 17. After Departure, turn right, dial Departure. After by direct Lida position, Lima Echo Delta Alpha Lida, then by direct bridge, Bravo Romeo India Delta Echo Bridge, call code 5546 and control departure frequency 120.8. Have a good flight and good day, Mike, come on, Mike. meu pés? Foram meu pés autorizado da 17 direita, corrido axé, acionando padrão 0161, controle 120, decimal 8, torre 1086, Quebec. Reduja a bola, parte 4, direcionado para o táxi, na torre 1086, altímetro 1221, tem um bom voo e boa tarde, Quebec. Após Juliette, para o portão 03. Entendido, então, Azul 4076. Vai taxiar pela Juliette, portão 03. Correto, Azul 4076. 03, está na escuta? Pois a Embraer da Azul na Alfa, ingressa na Alfa e reforça iniciando o procedimento na taxa em Gol. O Link 03. Salvador, boa tarde, 1924. 1924, voo ITAP, densa 050, ajuste 1021, aciona identificação. Identificou 050, 1021, na planta ITAP, igual 1924. Flat Brown, chame 2-18-6. Passando externo, baixar o travado. 11 mil pés. Seu corredor forte até 20 milhas. Aciona padrão 01-16. Controle 120-8, torre 1086. Luiz, que livre acionamento, chama pronto para o táxi. Tá com o transponder 2000? Afirmo. Gente, se é no transponder 0242, da próxima rotatória, 2000 da rotatória, confere? Afirmativo, 0242 acionado. Ok, chame... Pois, mantém na escuta do controle elevado, tem diferença. Mantém, foco em cima. Controle com 600, boa tarde. Gol 600, aciona a indicação, chegada a mar e desce, mantém o 060. Ajuste de altímetro 1021. identificou 6000 no 021. Controle, boa tarde, Lula 697, vamos tomar de casa. Voo 697, essa notificação chegada. Confidência, mantenha 4000 pés de ajuste e 1021. Cara bom, 4000, 1021. Voo 697. 03895. Centro 1251-3325. Obrigado. Romeu Fox de Lima, torre 1186. 186, boa tarde. 924, 2000 pés autorizado, ajuste 1021, uniforme final LSX-Ray. 2021, reportar estabilizado X-Ray, 900. Volume 600, descida até o 050. 50, voo 600. Ano 21 no décimo 9. 21 no 9, grato. 2, Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox Lima, destinado rodadora. Romeu Fox Lima, o ajuste no 021, no confirme intenções. Intenções para 17. Ciente, continua a aproximação, reporta 2 milhas para pouso cabeceiro no 7, Romeu Fox Lima. Reportar 2 milhas da 7, o Fox Lima. Nessa frequência. Alfa Juliette 01, 3804. Alfa Juliette 01. Chamou o solo? 03, e estou confirmando após, o senhor vai decolar do 10 ou vai prosseguir para o pátio militar? Dado, reporta no ponto de espera da 7, Vitor Mike Quebec. 523 da UEP, senhor, na escuta, para a cópia, Fortaleza, nível de voo 330. 723, Fortaleza, 330, Campos 119. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo Froti, controle 1208 e 5572 no transponder. 3305 do Bravo Alfa. Quanto tempo de sobrevoo, mais quanto tempo? Bravo Kilo Whisky. Romeu Fox Lima no solo 51, livre táxi